Livro O Poder da Língua de Gary Haynes. Prefácio. Quero compartilhar com você um poder que descobri tão incrível, que exerce domínio sobre tudo o que fazemos e somos, tanto no campo natural quanto também no espiritual. E o que é mais fascinante, esse poder está em nossas mãos, apto a ser controlado pela forma como agimos. Descobri esse poder num pequeno versículo bíblico no livro de Provérbios. Quando era criança, lembro-me que falava que palavras não tinham poder sobre a minha vida. Cresci acreditando nessa falácia. Mas um dia eu vi com novos olhos, nesse versículo tão curtinho, a influência fenomenal que a língua tem. A revelação dessa tremenda força sobrenatural tem mudado profundamente a minha vida. Conhecendo esse segredo, tenho evitado tragédias, desastres, derrotas e até a própria morte. Tenho liberado Deus para fazer constantes milagres na minha vida, e ela tem sido mais abençoada, feliz e próspera, com esse princípio em ação. E você também pode experimentar as extraordinárias bênçãos desse poder, quando aplicado da forma correta, ou a sua destruição, quando usado de forma abusiva e errada. Está curioso para saber mais? Então entre comigo numa pequena jornada nas páginas desse livro. É de fácil leitura e pode ser lido em pouco tempo, mas garanto que causará um impacto profundo na sua vida, família e negócios. Você não vai se arrepender. Gary Haynes.